Esse é mais um set com a marca do DJ que conquistou a galera. Paulinho DJ. Aê, aê, aê, aê, aê. Por amor, eu sou do pelo. O negro é raça do amor. Salve Salvador, me bato, me quebra tudo por amor. Eu sou do pelo. Brasil, vem se me cantando. Bem forte agora, vá. Mais um set com a marca do DJ que detona só sucessos. As que marcaram de verdade. Simbora! acender. Porque eu sinto que você era. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder. Porque eu sinto que você era. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei. E as pernas. E conscientemente as mãozinhas. O que eu sinto com você era. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oi! Não dá pra esconder. O que eu sinto com você era. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei. E o corpo estremece. As pernas só obedecem. Inconscientemente as mãozinhas. As mãozinhas lhe dão e balançam. Quando fazem por atrás. Só sei. Prepara as mãozinhas pra sair do chão. Eu sei, eu que me balancei. Me dei um paraquedo e fez dançar. Bote as mãozinhas pra lá. Eu sei, eu que me balancei. Vibrei, para que tu me fez dançar. Bote as mãozinhas pra lá. Até quando te amando, te querendo. é quando te amando e te querendo, meu coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Sou guerreiro, tô solteiro. Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer. Bota pra cima aí! Sai do chão! Quero mais do que sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Quero mais do que? Eu quero mais verão, quero mais prisão, quero mais fevereiro. Eu quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria, quero Rio de Janeiro. Eu quero Maceió em peso, o Brasil, bota a mão pra cima, subiu. Eu sou brasileiro, oh, oh, oh. Eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Eu sou do carnaval, é. Porque eu sou brasileiro, oh, oh. Eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Quem é praeiro, vem junto. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais do que. Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria. Eu quero Noronha, as costas do mar. Quero Floripa e as minas de lá. Quero a Bahia, Maceió, o Brasil, sumiu, vai! Porque eu sou brasileiro, oh, oh, oh. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Sou do carnaval, oh, oh, oh. Porque eu sou brasileiro, oh, oh. Eu sou do vocês, um, dois, três. Sou praieiro, sim. Sou guerreiro, e sou solteiro. Coisa linda. Sou praieiro, quem tá na água pula, quem tá em terra pula também. Dois, três, vem, vem, vem. Charado, na palma da mão, na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vai sacudir, vai abalar. Explode. Seu canal do Paulinho DJ, a referência em música de qualidade do YouTube. Vai abalar quando o véu amor passar.

Se te pego, não te largo. Se te agarro, não te deixo. Faço o que te desejo. Corre, não deixa. Paulinho DJ. Shake, shake, shake. Maravilha! Shake, shake, shake. Invertão candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu timbal, tô caçando pra você. Invertão candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu timbal, tô caçando pra você. Não fico quieto quando vejo no boteco tamborim com eco, eco, chequerê a chacoalhar. Bate, bate, bate, esquenta amor nesse ouro. Cante, cante, cante, acorda que o dia nasceu. Tem festa no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você. Tem festa no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu timbal, toca samba pra você. Não fico quieto quando vejo no boteco tamborim com eco, eco, chequerê a chacoalhar. Bate, bate, bate, sinta amor nesse couro. Cante, cante, cante, acorda que o dia nasceu. Bate, bate, bate, sinta amor nesse couro. Eu quero fazer muita zoada. Se é continuar a botar lenha na fogueira, hoje eu vou te beijar. Lua, venha só pra mim. Lua, palco luz das estrelas. Queixa, só desse jeito é que eu vou te amar. Deixe meu amor te penetrar. Desse jeito é que eu vou te amar. Eu sabia que você vinha. Eu sabia que você vinha. Amor pra mim. Pra quê? Pra namorar. Amor pra me buscar. Pra quê? amor, pra me buscar. Vista sua saia de rodada com você botar na clavinha, batendo, levantar a poeira. Eu quero mais tentar sua dessa noite, uma nada batalha na futura. Hoje eu vou te queixa nua. Venha só pra me ver. Rua, palco, luz das estrelas. Queixa, só quer. Levanta a mão, grita, faz qualquer coisa no chiclete, de novo. Deixa o amor te matar. Deixa o amor te matar. Deixa o amor te matar. Deixa o amor te matar. Eu sabia que você é minha. Eu sabia que você é minha. Amor, pra me buscar. Pra quê? Pra namorar. Amor, pra me buscar. Pra namorar. Pra namorar. Amor, pra me buscar. Diz pra soltar minha rodada. Com a luz, levanta na cabinha. Bate a cara, levanta a poeira. Eu quero fazer muita sua gastando de uma na nota minha na noite. Hoje eu vou te queixa nua. Venha só pra me ver. Rua, palco, luz das estrelas. Queixa, tá legal, galera? Levanta a mão, grita, vai, se vai. Deixa o meu amor penetrar. Deixa o meu amor penetrar. Esse dedé que eu vou te amar. Esse dedé que eu vou te amar. Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha. Amor, pra me buscar. Pra quê? Pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar. Diz aí. Pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar. Legal, mão pra cima, bate no palma do swing, do chiclete. Valtinho. Deixa todo mundo pulando de pipoca. O araque, quando toca. Deixa todo mundo pulando de pipoca. O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. O araque, quando toca. Deixa todo mundo pulando de pipoca. O araque, quando toca. Deixa todo mundo pulando que vem pipoca. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar na melodia da canção. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar na melodia da canção. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo, abra o teu coração. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo. A galera sai do chão comigo. O fogo é fogo. Esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo. Esquenta, esquenta que o ar chegou. Vai, vai, vai. deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Cadê o fogo? O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar a melodia da canção. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar a melodia da canção. Vamos dançar no compasso, que eu vou seguir no teu passo, abra o teu coração. Vamos dançar no compasso, e a galera mais astral do Brasil sai do chão. O povo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. Vai, vai, vai. Incendiando a pista e colocando sua vibe a mil. Se joga! Eu tenho andado meio preocupado, ando confuso, ando meio calado, querendo te ver. E no silêncio, no escuro do quarto, ando revendo nossos velhos retratos. E agora vem você dizer: acabou. Perdi a noção de tempo, espaço e direção. E agora vem você dizer que acabou. Preocupado, ando confuso, ando meio calado, querendo te ver. É, e no silêncio, no escuro do quarto, ando revendo nossos velhos retratos. E agora vem você dizer: acabou. Perdi a noção de tempo, espaço e direção. Agora eu quero ouvir, agora vem você dizer. Diga daí. Esse é o canal do Paulinho DJ, a referência em música de qualidade do YouTube. Eu só sei viver, eu só sei transar. Com amor, com amor. Quero ser feliz, quero namorar. Com amor, com amor. Que galera é essa, meu irmão? Olha o Asa de Águia aí, gente. Se você quiser, eu vou te ganhar. Com amor, com amor. Você vai sorrir e fazer amor. Com amor, com amor. Todo mundo. Ah, a cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver. Já não consigo evitar. E a galera de Recife, bota pra ferver. Eu vou te possuir, vou te devorar. Com amor, com amor. Eu só vou fazer se você fizer. Com amor, com amor. Ah, a cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver. Já não consigo evitar. Balança comigo, que eu quero. Olha o gritinho. Iô, iô, e ô, iô, iô, e ô. Com amor, com amor, com amor, com amor, com amor. Na energia boa do Asa de Águia. Esse é mais um set com a marca do DJ que conquistou a galera. Paulinho DJ. Yeah. cheiro. Avisa meu pai, dispara em sua casa, ia, ia. O tempo inteiro a te admirar. Pergunte, não paro de pensar. Seguindo seus passos aonde quer que vá. E quando você passa, eu sinto seu cheiro. Seguindo seus passos aonde quer que vá. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Da sequência, uma nova emoção. Sonhar. Ulelelele, pouco me importa no passar. Quero poder te abraçar, viver esse amor adolescente. Assim como o vento vai, é com você, vai. Balançando essa galera, requebrando legal. A Lúcia que já chegou, levantando o céu astral. Alô, loirinha! Alô, loirinha, ô, loirinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Você sabe mexer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, tá gostoso esse negócio, hein? Olha no põe, põe, me fazendo enlouquecer. Joga o corpinho para frente, a bundinha para trás. A dança do põe, põe, as meninas mexem mais. Corpinho para frente, bundinha para trás. A dança do põe, põe, a galera mexe mais. Alô, loirinha, ô, loirinha. Você sabe mexer. Moreninhas e negonas também. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Esse é o põe, põe do tchan, tchan. Du-du-du-du-du. Essa música pra quem vinha junta. Bem molinha, bem molinha. Au, au. Somebody.